primeiro mês a tenda se ergueu, a arca do testemunho com glória desceu, cobriu-se com véu o santo lugar, a presença do Senhor vem nos guiar. Mesa posta, o pão em ordem, castiçal aceso, luz que não se esconde, o altar do incenso, aroma a subir, como o Senhor ordenou, vamos nos unir. Ó tabernáculo santo, lugar de adoração, a nuvem da glória, nosso coração, em cada jornada tua luz brilhará. A lavar Arão e seus filhos prontos a servir, vestes santas, unção a fluir, sacerdócio eterno, vamos nos unir. Ó tabernáculo santo, lugar de adoração, nosso coração, em cada jornada tua luz brilhará. No meio do povo o Senhor habitará. Quando a nuvem se levanta para guiar, o povo avança, é tempo de andar. Se a nuvem não sobe, esperar no teu tempo, Senhor, iremos caminhar. Ó tabernáculo santo, lugar de adoração, a nuvem da glória, nosso coração, em cada jornada tua luz brilhará. No meio do povo o Senhor habitará. Ó tabernáculo santo, em ti vamos crer, teu amor nos envolve, queremos te ver, na tua presença nos rendemos em paz. Ó Senhor, em ti sempre seremos caros.